Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada. E ainda existem alguns, alguns tanto quanto loucos, porque entenderam, porque receberam, porque entenderam como boas novas. Existem alguns ainda, estes um tanto quanto loucos, que hoje ousam cantar. E já valeu a pena, e já valeu a pena. Por outro lado, quando o grande dia chegar, haverão muitos que dirão: Foi por isso que eu escolhi viver a minha vida da minha maneira. Foi por isso, foi para isso que eu corri atrás de coisas passageiras. Tolo fui!